quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tu necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ser mudado.